vejo os figos, os bons tão cheios de vida. Teus olhos sobre nós, em cativeiro, mas não esquecidos. Plantados na terra, renovados pelo teu amor. De coração aberto, buscando teu favor. Ó Senhor, meu Deus, reconheço teu poder. Teus planos são de paz, teu povo vai renascer. Como figos bons, nos trazes para o bem. Em ti encontramos nosso lar, nosso amém. Os maus figos, Senhor, são testemunho de dor. Mas em ti há esperança e um novo caminho, amor. Nos trazes de volta para a terra que prometeu, edificando a vida, transformando nosso eu. Ó Senhor, meu Deus, reconheço o teu poder. Teus planos são de paz, teu povo vai renascer. Como figos bons, nos trazes para o bem. Em ti encontramos nosso lar, nosso amém. Corações que se entregam a ti, o nosso teu povo vai renascer. Como figos bons, nos trazes para o bem. Em ti encontramos nosso lar, nosso amém.